Cheiro 51, terceira parte, página 449, capítulo 29. Ayla subiu pelo inclinado caminho até ao alto da parede rochosa. Transportava às costas uma carga de lenha. Deixou-a junto à coluna de basalto erudido que sobressaía da beira da parede de pedra calcária, num ângulo de aparência pouco estável. Deteve-se a contemplar a paisagem. Por muito que a tivesse visto ao longo do último ano, durante o qual estivera a registar o nascimento e o pôr do sol e da lua, a desafogada vista nunca deixava de a comover. Quando chegou ao seu refúgio, por baixo da saliência de pedra, encontrou frio e vazio. Jondalar e Jonaila devem ter ido ao refúgio de Proleva para a refeição da noite, pensou Ayla. Sentiu-se tentada a ir buscá-los, mas do que lhe serviria se tinha de voltar a sair? Acendeu uma fogueira e, quando já ardia bem, acrescentou umas quantas pedras de cozinhar. Depois foi espreitar o odre e alegrou-se que estivesse cheio. Deitou um pouco de água numa tigela de madeira com a ideia de preparar uma infusão. Juntou um pouco mais de lenha ao fogo e, sentada, de pernas cruzadas, esperou com os olhos fechados que as pedras aquecessem para poder servir a água da infusão. Estava cansada. O último ano havia sido difícil, pelo tempo que devia passar acordada de noite. Quase a vencer o sono, mas despertou bruscamente ao sentir a cabeça descair. Pôs uma manta de pele em volta dos ombros. À noite fazia sempre frio. Pegou no copo com a infusão e abandonou o seu lar. Uma vez mais, encaminhou-se para o caminho ascendente ao fundo do refúgio e começou a subir, perguntando-se onde estaria Lobo. Às vezes, ele era a sua única companhia naquelas longas noites de vigília, deitado no chão aos seus pés, enquanto ela, bem abrigada, permanecia sentada no alto da parede de rocha. Levava quase um ano a observar o nascer e o pôr do sol e da lua, e embora não apreciasse ter de se separar de Jondalar e de Jonaila, como lhe exigia a observação dos corpos celestes, fascinava os conhecimentos que adquirira. Todavia, naquela noite sentia um certo mal-estar. Queria voltar ao seu refúgio, meter-se entre as peles, junto de Jondalar, para que a abraçasse e tocasse, como só ele sabia fazer. Procurou uma posição mais cómoda, tentando preparar-se para a interminável noite de solidão. Para matar o tempo e manter-se acordada, concentrou-se em repetir em voz baixa algumas das numerosas canções, histórias e lendas, muitas rimadas, que decorara. Todavia, nem isso parecia funcionar. Resolveu regressar ao refúgio. És tu, Ayla? Perguntou Jondalar, com uma voz sonolenta. Já é dia? Não, Jondalar. Esta noite vim mais cedo, respondeu ela, enquanto deitava a filha na sua cama. Quando chegou ao leito, que dividia, este estava desperto, apoiado num cotovelo. Por que decidiste regressar mais cedo? Não conseguia concentrar-me. Dirigiu-lhe um sorriso sensual. E depois de se despir, deitou-se ao seu lado e beijou-o longamente. Ayla olhou para Jondalar. Tinha os olhos fechados e um sorriso relaxado e satisfeito na cara. Ela fechou também os olhos. Por que esperara tanto? Pensou. Tentou recordar-se de quanto tempo havia passado. De repente, abriu os olhos, de par em par. As ervas! Quando fora a última vez que tomara as ervas? Enquanto dava de mamar, não tivera de se preocupar com isso. Sabia que era pouco provável engravidar nessas circunstâncias, mas já desmamara Jonaila há alguns anos. Preparar a infusão de ervas anticonceptivas era um hábito, mas ultimamente descuidara-se. Esquecera-se umas quantas vezes, contudo estava convencida de que não se iniciaria nenhuma nova vida sem um homem. E como passava as noites no cimo da parede rochosa, não dividira prazeres com João Dalar assim tantas vezes, por isso não estava preocupada. Como acólita, a sua formação exigira-lhe um grande esforço. Períodos de jejum, privação do sono e outras restrições às suas atividades, incluindo a abstinência dos prazeres durante um tempo. Todavia, o rigoroso treino estava quase a terminar. O ano de estudo do céu culminaria em breve, com a chegada do dia longo de verão. Então seria considerada uma acólita de pleno direito. Era já uma curandeira experimentada, mas nunca deixaria de aprender. Depois, a qualquer momento, podia transformar-se em Zlandoni, embora não soubesse muito bem como. Devia sentir o chamamento, o misterioso processo que ninguém sabia explicar, mas pelo qual todos os Zlandoni haviam passado. Quando o acólito declarava que ouvira o chamamento, o aspirante Adonijé era submetido a um interrogatório pelos outros Zlandoni que aceitavam ou recusavam a sua afirmação. Ayla sorriu para a Zlandoni. É possível que esteja à espera de outra. Falavam de crianças, embora o tema tivesse sido iniciado pela primeira. Já suspeitava. Não que estejas mais gorda, mas noto-te um pouco mais cheia em algumas partes. Há quantas luas não te vêm? Apenas uma. Deveria ter vindo há uns dias. E ainda não tenho náuseas, mas sinto-me um pouco enjoada de manhã, explicou Ayla. Se queres saber a minha opinião, juraria que vais ter outro filho. Estás contente? Perguntou a Zlandoni. Sim, muito. Quero outro, embora mal tenha tempo para me ocupar da que já tenho. Fico satisfeita por João Dalar ser tão bom com a Jonaila. Já lhe contaste? Não, creio que ainda é cedo. Nunca se sabe, às vezes acontecem coisas. Sei que gostaria de ter outro filho no seu lar e não quero que se encha de expectativas e depois apanhe uma desilusão. Todos os habitantes da nona caverna se encontravam numa agitação expectante. No dia seguinte, partiriam para a reunião de verão e estavam ocupados a preparar o equipamento. Ayla ajudava João Dalar e Jonaila com a carga, dizendo o que deixar e o que levar, em parte porque desejava passar mais tempo com eles. Martona também estava ali. Era a primeira vez que não ia com a sua caverna a uma reunião de verão. Já mal conseguia caminhar. Desejava estar presente enquanto aprontavam o equipamento para não se sentir excluída por completo. Ayla lamentava não poder ir à reunião, mas Martona preocupava e gostava de ficar ali para cuidar dela. Na manhã seguinte, Ayla acompanhou a nona caverna durante parte do caminho a cavalo em Winnie. Quando achas que poderás reunir-te connosco? Quis saber João Dalar. Só depois do dia longo de verão, mas não sei exatamente quando, respondeu Ayla. Estou um pouco preocupada com Martona. Dependerá de como se encontre. Tentarei visitar-te, mas vou estar ocupado. Tenho de pensar na ampliação da nossa morada para que Martona e o Ilamar possam vir viver connosco no outono. Ayla voltou-se para a filha e ambas despediram-se com um abraço. Porta-te bem, Jonaila. Cuida de João Dalar e ajuda para o leva, instou. Assim farei, mãe. Nesse ano, a reunião de verão celebrava-se no mesmo sítio onde Ayla participara pela primeira vez. Gostara do lugar e esperava que Joarran escolhesse o mesmo local onde a nona caverna acampara. Seguiu os seus com os olhos durante um bocado, até que por fim obrigou Ine a voltar e fez um sinal a lobo e juntos regressaram à nona caverna. Ayla pedira à Martona que se mudasse para o seu refúgio. Desejava estar próxima da mãe de João Dalar, caso necessitasse de ajuda, sobretudo durante a noite, e a mulher concordara de imediato. Como o Ilamar e ela tinham previsto instalar-se com eles no outono, isso permitia-lhe decidir que coisas guardar e quais dar, já que não podia guardar tudo num alojamento mais reduzido. Conversaram durante algum tempo e Martona ficou feliz ao saber que Ayla estava novamente grávida. Grande parte do tempo, Ayla não se afastava do refúgio. Aqueles que permaneciam ali repartiam a refeição da noite. Quando se juntavam todos em redor da fogueira, aquele amplo espaço já não parecia tão vazio. Os anciãos e os doentes alegravam-se com a presença de uma curandeira que cuidava deles. Isso proporcionava-lhes uma sensação de segurança pouco habitual. Ayla organizou uma rotina. Levantava-se de manhã e à tarde ia visitar toda a gente, escutava as suas queixas, administrava ou preparava cataplasmas, ou fazia o que fosse necessário para aliviar as suas dores. Isso ajudava a passar o tempo. Todos estabeleceram uma relação mais estreita. Ayla falava ainda com o seu peculiar sotaque, mas eles já estavam acostumados e na realidade nem notavam. De facto, isso conferia-lhe um certo ar de mistério e de exotismo. Haviam-na aceitado plenamente como um deles, mas adoravam contar aos outros histórias sobre Ayla, por ser tão pouco comum, e assim eles, por associação, sentiam-se também especiais. Todas as noites, antes de o sol se pôr, Ayla subia ao alto da parede rochosa e registava o seu posicionamento. Agora tinha o costume de deixar o lobo com Martona, depois de lhe ensinar como mandar o animal buscá-la, se necessitasse de ajuda. Ayla observava o deslocamento diário, quase imperceptível do sol, que cada noite se ocultava um pouco mais à direita, no horizonte de poente. Na realidade, até a Zelandoni, a incumbir daquela tarefa, nunca prestara grande atenção a esse tipo de movimentos celestes. Fixara apenas que o sol nascia algures a este e se punha a oeste, e que a lua atravessava fases, desde que estava cheia até que escurecia, voltando depois a encher-se. Agora sabia muito mais. Página 455, capítulo 30. Mal pôde esperar que Martona acordasse na manhã seguinte para lhe anunciar que parecia que chegara o dia longo de verão. A mulher reagiu com sentimentos contraditórios. Alegrou-se por Ayla, mas também sabia que ela não tardaria a partir para a reunião de verão e ficaria sozinha. Não sozinha, na realidade, como bem sabia. Os outros continuariam ali, mas Ayla fora uma companhia extraordinária. Dava a impressão de que o deslocamento do sol tinha parado, que se punha quase no mesmo ponto, durante 7 dias, mas só em 3 teve a certeza de que assim era. Pareceu-lhe observar um certo movimento nos 2 anteriores e nos 2 posteriores, embora menos do que o habitual. E logo, para seu espanto, viu que o lugar onde o sol se punha tinha, sem dúvida, invertido a direção. Foi apaixonante dar-se conta dessa mudança de sentido e perceber que continuaria a recuar até chegar o dia curto de inverno. Esse dia longo de verão era vital para Ayla. Tinha-o visto e verificado ela mesma e experimentava uma sensação de sucesso e alívio. Também significava que o seu ano de observação se concluíra e pensava já em partir para a reunião de verão. Na noite seguinte, depois de comprovar que o sol invertera o sentido de deslocamento, Ayla sentia-se inquieta no alto da parede rochosa. Passara o dia nervosa e pensou que talvez se devesse à gravidez. Tentou acalmar-se e, para isso, começou a repetir as estrofes do cântico à mãe. Continuava a ser o seu preferido. Contudo, a sua tensão aumentava enquanto sussurrava os versos. Decidiu preparar uma infusão, algo suave, que a ajudasse a relaxar. Deitando umas quantas ervas na palma da mão, acrescentou-as à água fumegante e, depois de esperar um pouco, serviu um copo. Bebeu todo, em parte porque tinha sede, e depois encheu mais um para ir bebericando. Tentou controlar a respiração, mas deu por si a olhar para a lua e sentiu-se a ser puxada para ela, cada vez mais depressa. Desviou o olhar e levantou-se. A pedra em frente parecia brilhar. Não, é só o luar, pensou. Fechou os olhos novamente. Quando voltou a abri-los, a lua chamava. Olhou em redor e reparou que estava a voar, sem vento nem som. Ayla desatou a correr em direção ao rio. Sentia-se cheia de energia e corria não apenas pelo prazer que sentia, mas porque havia algo que exercia sobre ela uma estranha atração, que a puxava. Aproximou-se de um penhasco alto, familiar e ao mesmo tempo desconhecido. Subiu por um caminho inclinado e no cimo ficava o buraco negro de uma caverna. Correu para lá, para uma escuridão tão densa que quase conseguia senti-la com as mãos. Depois tropeçou no solo irregular e caiu no chão, batendo com a cabeça na parede de rocha. Quando acordou, não havia luz. Encontrava-se num túnel negro, mas estranhamente conseguia ver. A umidade brilhava. Quando se sentou, doía-lhe a cabeça e as paredes pareciam deslocar-se a grande velocidade. As paredes rochosas brilhavam com cores misteriosas. Verdes fluorescentes, vermelhos incandescentes, azuis lustrosos, brancos pálidos. Levantou-se e aproximou-se da parede, mas já não era uma parede, era uma fenda num glaciar, e o azul feria-lhe os olhos. Depois entrou num remoinho e ficou tudo negro. A escuridão envolvia e estava novamente no rio e a corrente puxava. Estava exausta. O rio puxava na sua corrente e levava na direção do mar, o mar quente. Sentiu uma dor forte no ventre, mas não era água, era lama. E Ayla estava de novo na caverna. Lutou para se libertar, rastejou, encostou-se à rocha úmida. As paredes respiravam, expandiam-se, contraíam-se e percebeu que se encontrava num útero. Um enorme útero negro nas profundezas da terra. Mas não estava sozinha. Via contornos imprecisos, transparentes. Passado um momento, essas silhuetas fundiram-se até adquirirem formas reconhecíveis. Eram animais. Todos os animais que vira na vida, e aves, e peixes, e insetos. E havia também alguns que não conhecia. Avançavam em procissão, sem ordem, fundindo-se em aparência com o seguinte. Depois escutou um som rítmico e percebeu que eram os tambores dos mamutoi. O instrumento, de osso de mamute, oferecia grande ressonância e diversidade tonal ao bater-se com uma baqueta de chifre. O rápido repicar em zonas diferentes produzia um som semelhante a uma voz a pronunciar palavras. Sentada no interior da caverna, Ayla notou que tinha o rosto banhado em lágrimas. O som do tambor intensificou-se. Ayla reconheceu os sons, distinguiu as palavras. No caos do tempo, na escuridão tenebrosa, o remoinho deu à luz a mãe gloriosa. Despertou já consciente do grande valor da vida, o escuro vazio era para a grande mãe uma ferida. A mãe sentia-se sozinha, mas ninguém tinha. Era o cântico à mãe, cantado como até então nunca o tinha ouvido. A mãe ficou satisfeita com o par que havia criado, ensinou-os a amar-se e a respeitar-se no lar formado e a desejar e a buscar sempre a mútua companhia, sem esquecer que o dom do prazer da mãe provinha, antes do seu último estertor, os filhos conheciam o amor. Mas quando Ayla já não previa mais nenhum verso, a voz continuou a cantar. Anunciar que o homem participa, esse foi seu último ensejo. Para se iniciar uma nova vida, ele deve ter desejo. A mãe sente-se honrada quando os vê fazer, Porque a mulher concebe quando dividem o prazer. Depois de os filhos abençoar, a mãe pode descansar. Os versos foram um dom, uma graça que lhe aliviou a dor. Com eles, a mãe confirmava que estava certa, que sempre estivera. Ayla sabia-o desde o início e agora via-o corroborado. Soluçou de novo, ainda dorida, mas também satisfeita. Chorava de aflição e de felicidade, enquanto as palavras se repetiam na sua mente uma e outra vez. Ayla saiu da caverna a cambalear. Lobo aproximou-se dela. Quando por fim conseguiu ver, ficou surpreendida por o sol estar tão alto no céu. Havia várias pessoas que a observavam. Ajudaram-na a sentar-se. E quando Ayla notou as suas expressões de preocupação, sentiu um grande alívio. Água, disse, sede. Aqui tens, disse Geviva, uma das mulheres da nona. Viu sangue entre as pernas de Ayla, mas não disse nada. Como sabiam onde eu estava e que sairia? Perguntou Ayla. Vi o lobo correr para aqui, respondeu Farasson, um dos caçadores que não tinham ido à reunião de verão. E quando o disse a Martona, ela supôs que estivesses na caverna. Pediu-nos que ficássemos à tua espera. Já vi vários Zelandónia regressarem do seu chamamento. Alguns estavam tão extenuados que nem conseguiam andar. Outros não regressaram, explicou Geviva. Como te sentes? Muito cansada, retorquiu Ayla, e continuou com sede. Ayla tentou levantar-se, mas foi assaltada por uma tontura. Por momentos ficou tudo escuro e caiu para trás. Lobo ganiu e lambeu-lhe a cara. Fica quieta, aconselhou o caçador mais velho. Lorigan, é melhor fazermos uma padiola para a levarmos. Ayla, Ayla, estás acordada? Ayla abriu os olhos e viu que Martona a olhava com preocupação. Como te sentes? Dói-me o corpo todo, respondeu num sussurro rouco. Espero não te ter acordado. Ouvi-te falar. Se calhar sonhavas. A Zelandoni avisou-me que isto podia acontecer, embora não pensasse que fosse tão cedo. Disse-me que não te impedisse. Além disso, deu-me uma infusão para preparar quando regressasses. Segurava um copo fumegante nas mãos e pousou-o para ajudar Ayla a sentar-se. Como cheguei aqui? Perguntou. Não me lembro de nada desde que saí da caverna. Os caçadores trouxeram-te numa padiola. Disseram que tentaste andar e desmaiaste. Ayla bebeu a infusão e voltou a fechar os olhos. Quando os abriu novamente, Lobo estava ao seu lado. Sorriu-lhe e estendeu o braço para lhe fazer uma festa na cabeça. Deixou escapar um gemido de dor. Ayla, o que se passa? Inquiriu Martona. Não sabia que podiam doer-me tantas partes do corpo ao mesmo tempo, retorquiu Ayla. Estás cheia de ranhões e esfoladelas, mas creio que não tens nada partido, explicou Martona. Dói-me o ventre, queixou-se Ayla. Imagino que sim, disse Martona e baixou a cabeça. Estás a sangrar, Ayla. É provável que tenhas câimbras. Estou a sangrar? Mas como é isso possível? Há 3 luas que não sangro. Estou grávida. Oh, não, exclamou Ayla. Perdi o bebê, não foi? Creio que sim, Ayla, mas não sou perita nessas coisas. Qualquer mulher sabe que não pode estar grávida e sangrar ao mesmo tempo. Pelo menos não tanto como tu. Vai demorar um bocadinho até recuperares as forças. Lamento, Ayla. Sei que desejavas esse filho, disse Martona. A mãe desejou-o mais do que eu, retorquiu Ayla num tom seco, causado pela tristeza. Voltou a deitar-se e fixou o olhar no teto de pedra. Adormeceu de novo, sem se dar conta. Quando acordou, sentia fome e Martona serviu-lhe um pouco de carne. Disseste que a Zelandoni previa já a possibilidade de eu fazer algo? Indagou Ayla. Na realidade, não o previa. Apenas pensou que podia acontecer. E o que podia acontecer? Na verdade, não entendo o que se passou, disse Ayla. Creio que a Zelandoni poderá explicar-te melhor. Oxalá estivesse aqui. Mas parece-me que já és Zelandoni, que recebeste o chamamento. Durante vários dias, Ayla fez pouco mais do que dormir. Até que uma manhã acordou famélica e passou um par de dias com uma sensação de fome permanente. Quando por fim saiu do seu refúgio e se reuniu ao pequeno grupo, todos a olharam com renovado respeito. Alguns até mesmo com assombro e uma certa apreensão. Sabiam que Ayla passara por uma dura prova e que isso a mudara. Ayla sentiu vontade de nadar e dirigiu-se para o rio. Estava um belo dia de sol e estendeu a sua pele de camurça para secar enquanto se penteava. Pensou em Jondalar e sentiu crescer o seu desejo por ele. Nem sequer lhe dissera que esperava um filho. Agora não tinha nenhum filho de que lhe falar. Sentiu uma pontada no peito. Eu queria o bebê, mas a mãe desejava o mais, pensou, franzindo o sobrolho. Ela sabia que eu desejava outro filho, mas não creio que a mãe quisesse levar um bebê que eu não desejasse. Pela primeira vez, desde a sua dura prova, pensou no cântico à mãe e, com um calafrio de reconhecimento, recordou a estrofe nova, a que lhe proporcionou o novo dom, o dom do conhecimento, da sabedoria de que os homens eram necessários para dar início a uma nova vida. Anunciar que o homem participa, esse foi seu último ensejo. Para se iniciar uma nova vida, ele deve ter desejo. A mãe sente-se honrada quando os vê fazer, porque a mulher concebe quando dividem o prazer. Depois de os filhos abençoar, a mãe pode descansar. Já o sabia há muito tempo e agora ela confirmou-o. Porque me deu este dom? Para que o transmita aos outros? Por isso quis ficar com o meu filho. Comunicou-me, em primeiro lugar, comunicou-me o seu último grande dom. Mas eu tinha de o merecer. O custo foi alto, talvez inevitável. A mãe tinha de levar algo de muito valioso para que eu soubesse apreciar o dom. Não se concedem dons sem receber nada em troca. Terei recebido o chamamento? Serei já uma Zelandoni? Como entreguei o meu filho em sacrifício, a grande mãe falou-me e deu-me a conhecer o resto do cântico para que eu o compartilhe, para que transmita este dom maravilhoso aos seus filhos. Agora Jondalar saberá com certeza que Jonaila é tanto dele como minha. E saberemos como criar um novo bebê, quando quisermos. Agora os homens saberão que fazem parte dos seus filhos, eles, a sua essência, não apenas o seu espírito. Mas e se uma mulher não quer outro filho? Ou não deve ter outro, porque está muito débil? Agora saberá como evitá-lo. Agora uma mulher saberá o que fazer para evitar uma gravidez, se não estiver preparada. Já não necessita de o pedir à mãe, nem precisa tomar infusões. Basta que deixe de compartilhar prazeres para não conceber mais filhos. Pela primeira vez, uma mulher pode controlar o seu próprio corpo. Este é um conhecimento muito poderoso. Recebi o chamamento. Já sou Zelandoni. E devo dizê-lo ao resto de Zelandónia. A mãe não só me chamou, como me concedeu um grande dom. Um dom para todos. Devo ir comunicar a todos os Zelandóni o novo e maravilhoso dom da mãe. E dizê-lo a Jondalar. E talvez criar um novo filho.